DJ Alpiste apresentando The Legendary Gospel Gangsters, São Paulo, LA Connection, Barrios Amigos. Yo, check it out. Vivendo no gueto como vive a maioria, no dia a dia, na correria, melancolia. De sobra o que se tem é muita revolta de ver que nada muda e aumenta a paranoia. Aumenta o índice de violência na periferia. Falta escola, hospital e moradia. Mas quem nasceu aqui não reclama de nada. Já tá acostumado com o fio da navalha. Pergunta se pra eles aqui tem algum problema. Ninguém consegue ver, então vive no dilema. Aumenta o tráfico, aumenta o alcoolismo. Coisas desse tipo te levam pro abismo. Só não aumenta o salário do trabalhador que sustenta a família, seja como for. Acorda cedo, faz hora extra e chega tarde. É, mais um guerreiro no meio dessa cidade. O cenário é trágico, é, se não for cômico. Mas todos precisam de Deus, até o anônimo. Que ele lá de cima olhe pro seu povo e consiga trazer a paz e o renovo. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. Up on the G-H-E-T-T-O. He blow kilos, cut dogs, regos, turntables, needles, palm trees, seagulls, barrios, amigos, levericos, undercovers and street clothes. I try to reach souls that's inside of a deep hole. From a pulpit, I bullet shoot every bullet, my heat holes. It's y'all soldiers over when I hold the toaster. Keep my composure, instinct, y'all host La Nostra. I use the name like metal, I aim it at the devil. I pitch my tent in Bethel, but my sermon's in the ghetto. Hello, gospel gangsters, the legendary is necessary. In a hurry, we smashing the adversary. Never scary, sick and merry, we bury like pumped up. Y'all who shot where we carry, you get it, you jump up. Ski skirt on the block, we work round the clock. Chirp, chirp for the guap, stop, put away the glocks, watch. How we praise the Lord in the killing fields. Many wanna kill at will, go to God and get your mental healed. Still, if you wanna holler at a soldier, campaign.com, conversation over Range Rover. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. O mundo precisa de Deus, somente Deus. A esperança não morreu, confio em Deus. O mundo precisa de se você sabe o que a gente faz com um moleque que já bebe cheira, meu rapaz. Nem chegou nos 12, mas já sabe atirar. Não sabe ler, mas já sabe o que é matar. Passa na porta da igreja, sente vontade de entrar. Depois fica pensando no que os outros vão falar. Melhor deixar pra lá, viver assim não dá. Alguém tem que fazer alguma coisa pra melhorar. Aí chega o pastor e pede pra orar. Ele abaixa a cabeça, ajoelha, começa a chorar. Só precisava de amor, de alguém pra desabafar. Mas um menino perdido que se fez achar. Assim não fosse meu rap que um dia você ouviu, cê tava onde? Com quem? Mais de 100, mais de 1000. Mas ainda bem que o rádio do carro tocou meu som. Cê liberou o refém depois que me escutou. Mas não fui eu, foi Deus que tirou você de lá. Eu só fui um instrumento pra poder te ajudar. Agora cê tá bem, tô vendo, tá legal. Louvado seja Deus que te livrou do mal. O mundo precisa de